Atenção para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. A partir de agora você ouve Podcast Fala Godoy. Um programa que reflete os fatos e assuntos que marcaram a semana. Apresentação, Denício Godoy. Nossa, você tá falando, né? Deixar comigo que eu falo. Muito bem, galera, chegando por aqui com mais um programa Fala Godoy. Eu sou o Denício Godoy e agradeço a você por estar conectado conosco aqui no blog falagodoy.blogspot.com. Desejo a você um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, depende da hora que você está acessando o nosso blog e curtindo este podcast. O podcast tem essa vantagem, né? Que você pode acessar, você pode ouvir o mesmo programa a qualquer momento. Eu venho do rádio, onde ou você apresenta um programa de manhã, ou você apresenta um programa de tarde, né? E mesmo que fique com aquele formato podcast que vai ao ar no site da rádio, que fica lá registrado, o locutor só vai falar ó, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do horário que ele estiver apresentando o seu programa. Mas o podcast nos dá essa liberdade de podermos falar mais à vontade, né? E sem contar que não estamos em uma emissora de rádio, não estamos submissos às regras de determinada emissora. Esse é um blog e a gente pode falar livremente sobre diversos assuntos, desde que eles não nos causem problemas, né? Bom, iniciamos esse programa de hoje e quero deixar aqui uma explicação. O programa já vai começar diferente do programa da semana passada. Ah, Denício, mas por que que o programa vai ser diferente da semana passada? Bom, o programa vai ser diferente da semana passada porque agora ele já vai tomando o formato de um programa. Semana passada eu fiz uma narração de um texto sobre Dietrich Bonhoeffer, e este foi o programa Fala Godoy da semana passada. Não vou excluir, este foi o primeiro programa aqui do blog, de uma série de programas que nós vamos fazer aqui. Enquanto der, a gente vai fazendo esses programas, tá bom? Mas ele já vai tomando a sua forma de programa, como se fosse um programa de rádio, mas agora voltado aqui pro podcast, exclusivamente pro blog. Lembrando pra galera também que eu ainda não distribuo este podcast, este programa, para você receber diretamente por feed no seu celular. Uma que eu ainda não sei como fazer isso. Se alguém souber, pode me dar uma dica, tá bom? Mas por enquanto eu vou deixar só aqui no blog. Se você quiser acessar e ouvir o nosso programa semanalmente, você acessa aqui o nosso blog, falagodoy.blogspot.com. Este que é o meu novo portal, o antigo blog está desativado, tá bom? E o blog Justos e Pecadores também tá fora do ar. Eu estou trabalhando aí num novo modelo pro blog, tá bom? E em breve a gente volta, mas por enquanto não tem previsão. Lá no site, você acessando justosepecadores.blogspot.com, você pode assinar lá o seu e-mail e receber atualizações sobre o blog, que em breve vai estar de volta. Mas por enquanto a gente ainda não tem uma previsão de quando o blog voltará, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui agora nas notícias que marcaram a semana para a gente poder saber o que é que nós vamos refletir hoje no campo da política nacional, no campo eclesiástico, no campo da vida dos famosos também, por que não? Ok, ok! Bomba no TV Fama. TV Fama perdeu a graça, né? Depois desse carnaval, TV Fama tá uma porqueira. Mas convenhamos, era bom? Vamos lá! Muito bem, as notícias que marcaram a semana agora no Fala Godoy. Carta Capital, TSE, o mandato de Temer na corda bamba. Fratres in Unum, explosivo, Antônio Socchi, cardeais da cúria que elegeram o Papa Francisco querem convencê-lo a renunciar. Achar notícias de governador Valadares, adolescente assassinado dentro de centro de internação em GV. Rádio Cidade de Caratinga, pesca continua proibida na bacia do Rio Doce depois da Piracema. Ainda Solange Almeida se apresenta pela última vez com o Aviões do Forró. Diário do Aço, Decisão do TJMG põe fim à prática de emendar feriados. Sensacionalista! Clubes querem contratar goleiro Bruno, pois acreditam que juízes sempre vão ficar do lado dele. Essas são algumas das manchetes que marcaram essa semana e que nós vamos falar aqui no Fala Godoy de hoje. Fica comigo, não saia daí, eu volto rapidinho, tá bom? Vamos só ouvir um pedacinho de um som e a gente já volta com as notícias da semana. Viu só? A timeline do Fala Godoy dessa semana tá recheada. E essa do Papa Francisco aí, hein? Não vou perder isso por nada no mundo. Ouça a música que vem a seguir, não saia daí. Que já já o Delício Godoy volta pra poder falar dessas notícias cabulosas dessa semana. Fala! Fala, Godoy! Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change. Turn the ship another way. Feel it in the darkness. Sailing right into those jagged cliffs. Yeah. Some say we've always been insane. Hey, life's a foolish game. Simple equation. System. Got the world gone missing. That's all I see. CO2 emissions equal degradation. Wasting shifts and mass extinctions. Oh no. But maybe we can change. We sure can't stay the same. Cause life's a foolish, foolish game. Rolando aqui no nosso podcast Fala Godoy. Muito obrigado por você estar conectado aqui conosco, perdendo preciosíssimos momentos da sua vida para quem sabe ganhar alguma coisa, né? Na verdade, a vida é assim, a gente tem que fazer alguns sacrifícios para ver se desse sacrifício sai alguma coisa. Obrigado você por estar conectado aqui conosco neste programa Fala Godoy, do blog do Denício Godoy. Vamos lá! É, notícia que marcou aí essa semana, TSE, o mandato de Temer na corda bamba lá da Carta Capital, essa notícia. Aberta pelo PSDB em dezembro de 2014, acabou sendo aí um tiro no próprio pé da oposição do governo Dilma. A ação no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que pede a cassação da chapa formada por ela e Michel Temer, ficou em segundo plano no debate político após o impeachment. O processo transcorre na Justiça Eleitoral e chegou a um ponto nevrálgico neste mês de março. Executivos da Odebrecht começaram a prestar depoimentos e fizeram acusações que, se comprovadas, podem de fato levar à cassação da chapa e a consequente remoção do presidente Michel Temer do Planalto, o que abriria então as portas aí para uma eleição indireta para a presidência. As denúncias arranham a imagem de Dilma, mas quem tem mais a perder é Michel Temer. A pressão só aumenta. Depoimentos decisivos no TSE estão programados para a próxima segunda-feira, dia 6. E novas acusações podem compor um quadro irreversível para o governo. Os pontos levantados pelos executivos da Odebrecht até aqui trazem indícios de abuso de poder econômico por parte da chapa Dilma Temer. De acordo com Marcelo Odebrecht, herdeiro da empreiteira, que prestou depoimento na quarta-feira, dia 1º, a companhia repassou 120 milhões de reais à campanha de Dilma e Temer por meio de Caixa 2, valores não declarados à Justiça Eleitoral. Esse montante, afirmou Odebrecht, representava 80% de todo o investimento da empresa na campanha do PT e também do PMDB. No total, a campanha de Dilma e Temer custou oficialmente cerca de 350 milhões de reais. É muito dinheiro. Odebrecht também deu detalhes sobre as tratativas de sua empresa com o PMDB. Relatou um encontro com o marqueteiro Duda Mendonça para quitar uma dívida da campanha de Paulo Scaff, do PMDB ao governo de São Paulo, e contou como o atual ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, licenciado do cargo, procurou a empresa para solicitar 10 milhões de reais para o grupo político de Temer, que o recebeu no Palácio do Jaburu para selar o acordo. Também graves são as acusações feitas por Fernando Reis, o ex-presidente da Odebrecht Ambiental. A Justiça Eleitoral, Reis afirmou que a chapa Dilma Temer comprou o apoio do PDT para as eleições de 2014 com um pagamento de 4 milhões feito via Caixa 2. Segundo Reis, a tratativa teria sido coordenada por Alexandrino de Alencar, que foi diretor de relações institucionais da Odebrecht e vice-presidente da Braskem, sociedade entre a empreiteira e a Petrobras. E vem mais por aí. Na segunda-feira, dia 6, se continuarem os vazamentos dos depoimentos à Justiça Eleitoral, novas informações devem abalar o governo. Dois importantes executivos da Odebrecht estarão diante do ministro Herman Benjamin, relator da ação no TSE. Um deles é Alexandrino de Alencar, citado por Reis como coordenador da tarefa de comprar o apoio do PDT. Ainda segundo Reis, Alencar tinha a missão também de consolidar o apoio de outros quatro partidos, sendo eles PRB, PROS, PCdoB e PP, em troca de repasses financeiros. O executivo pode, em tese, trazer novos detalhes a respeito de como Dilma e Temer construíram sua base de apoio para 2014. No mesmo dia, prestará depoimento Cláudio Melo Filho, ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht. Único delator da companhia cuja delação se tornou pública, Melo Filho relatou o pagamento pela empreiteira entre 2006 e 2014 de mais de 80 milhões de reais em propina, Caixa 2 e doações legais de campanha a quase 50 políticos. Na lista estão o deputado federal cassado Eduardo Cunha, do Rio de Janeiro, Eliseu Padilha, presidente do Senado Eunício Oliveira, do Ceará, seu antecessor Renan Calheiros, de Alagoas, o líder do governo do Senado, Romero Jucá, de Roraima, e o ex-ministro de Temer, Guedel Vieira Lima. Além de Alencar e Melo Filho, dois outros ex-executivos da Odebrecht vão prestar depoimentos, ainda sem datas marcadas, Gilberto Mascarenhas e Luiz Eduardo da Rocha Soares. Ambos eram integrantes do setor de operações estruturadas da Odebrecht, que, segundo o Ministério Público Federal, tinha uma contabilidade paralela e funcionava como um departamento de propinas para subornar políticos de todas as matizes. Para o governo Temer, há algumas estratégias, é claro, postas para se defender no caso de a ação avançar e as acusações passarem a ser corroboradas por provas. A primeira delas é continuar mantendo o PSDB por perto. contando com o partido e sua eventual influência para travar a ação no TSE, já que foi o PSDB que entrou com a ação no TSE. Não se sabe até onde essa opção pode avançar. Os tucanos foram duramente atingidos pelos depoimentos da Odebrecht, em especial o queridinho senador Aécio Neves de Minas Gerais, cuja campanha presidencial teria recebido ao menos 3 milhões de reais por meio de Caixa 2. O dono da maior empreiteira do país relatou ter sido procurado pelo parlamentar tucano diversas vezes em busca de apoio financeiro. Em uma dessas ocasiões, Aécio teria solicitado 15 milhões de reais da Odebrecht. Outra alternativa é postergar a ação por meio de medidas judiciais protelatórias, como pedidos para ouvir novas testemunhas, questionamentos sobre a legalidade das provas e, eventualmente, uma tentativa de anular os depoimentos da Odebrecht, ou seja, empurrar a ação até 2018, ao fim do mandato Temer. A terceira alternativa seria encarar o julgamento e tentar separar as contas de Dilma Rousseff das de Michel Temer, o que configuraria um absurdo jurídico, segundo especialistas, ouvido pelo Carta Capital. Neste caso, o governo precisaria costurar essa solução jurídica com os integrantes do TSE, o que não é impossível, convenhamos. Enquanto pensa sobre como se defender, o governo aguarda o tsunami que deve ser provocado em breve pelo relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. Ao que consta, ele deve retirar ainda em março os sigilos dos acordos de colaboração premiada dos 77 funcionários da Odebrecht que decidiram cooperar com o Ministério Público. O material foi homologado no fim de janeiro pelo Supremo e pela sua divulgação levanta dúvidas sobre a capacidade do país de aguentar o tranco. Segundo Teori Zavascki, antigo relator da Lava Jato, morto em janeiro num acidente de avião, o conteúdo das delações indicava que a divulgação tornaria 2017 mais complicado que o anterior. Vamos ver o que vai dar aí os próximos capítulos dessa novela chata pra caramba. Você está ouvindo o programa Fala Godoy. Pra você, cidadão. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, é um importante mecanismo de segurança para o trabalhador brasileiro. Tem direito a ele todas as pessoas com contrato de trabalho formal, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Todos os meses, o empregador deve depositar o correspondente a 8% do salário do trabalhador em uma conta da Caixa Econômica Federal. Em nenhuma hipótese, o valor é descontado do salário. O dinheiro recebe atualização monetária mensal e rendimento de 3% ao ano. O trabalhador pode sacar o FGTS em caso de demissão sem justa causa, quando atingir idade igual ou superior a 70 anos, se houver diagnóstico de tumor maligno ou do vírus HIV no próprio trabalhador ou em seu dependente, e para adquirir a casa própria ou pagar parte das prestações de financiamento habitacional, entre outras situações. Caso o trabalhador verifique que seus depósitos não estão sendo feitos, a sugestão é que converse com seu empregador ou procure ajuda em uma delegacia regional do trabalho. Para ter mais informações sobre o FGTS, acesse o site www.caixa.gov.br ou ligue para 0800 726 0207. Para você, cidadão. Muito bem, fica a dica aí para você, ó. Podcast Fala Godoy também é utilidade pública. E vamos dando sequência, vem chegando mais sucesso e a gente já volta. Tem muita notícia para rolar ainda hoje aqui no nosso podcast. Não saia daí, pelo amor de Deus. Cliche, but I drank my mind away. Disobey, destroy and disarray. And I don't care if you blow my head away. Você está ouvindo o programa Fala Godoy. Muito bem, você ouviu o sucesso aqui no nosso podcast, curtiu Dance on Die de Stephen Carterberg, rolando aqui no nosso podcast, no nosso Fala Godoy. E antes nós tivemos aí a notícia lá do Carter Capital, TSE, né, o mandato de Temer que anda aí na corda bamba. Cara, eu já tô com saudade da Dilma, hein? Sério, eu sinto muita falta da mamãe Dilma. E quem sabe, né, 2018 tem papai Lula por aí, dizem que ganha. Ou vai que o Bolsomito ganha, mas... Sei, né? Pra falar a verdade, a situação política no Brasil tá cada vez mais complicada. Igual aquela música do Emicida, Passarinhos, né, você escolhe qual veneno te mata. A letra fala, injustos fazem leis, o que resta pros seis, escolher qual veneno te mata. A gente vai no veneno menos pior, né? Foi assim que eu fiz em 2014, eu fui no veneno menos pior. E tô sentindo falta dele, porque era um veneno engraçado. Tá duvidando? Curte só isso aqui, ó. E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Fala a verdade. Vai falar que você não tava sentindo falta disso. Cara, é engraçado. Se a gente não tem uma presidente que governa o país, a gente tem uma presidenta que faz o povo rir. Diz pra mim, fala a verdade, se você não sentia falta disso. Pois bem, vamos dando sequência aqui ao nosso programa, senão a gente não termina ele nunca, né? Um adolescente notícia aqui do portal Achá Notícias, lá de Governador Valadares. Adolescente é assassinado dentro de centro de internação em Governador Valadares. Luiz Fernando Gonçalves Magalhães, de 14 anos, interno do Centro de Internação de Adolescentes, o CIA, de Governador Valadares, foi assassinado na noite da última sexta-feira, dia 3, dentro do alojamento. O autor, segundo a PM e os agentes socioeducativos, foi um outro adolescente de 15 anos, também interno. No boletim de ocorrência da PM, consta que os agentes socioeducativos chamaram os policiais depois que descobriram que um dos internos havia ferido o companheiro, que cumpria a medida socioeducativa com ele, no alojamento 6, no bloco B. Os agentes relataram que perceberam uma agitação no bloco e, quando foram averiguar, já encontraram um adolescente desferindo golpes em Luiz Fernando com um pedaço de vergalhão de coluna de construção civil. Luiz Fernando já parecia desnorteado e mal conseguia se defender. Segundo os agentes, eles chegaram a pedir que o agressor parasse, mas não foram atendidos. Saíram em busca de reforço para abrir o alojamento e, quando retornaram, o agressor já havia parado com os golpes, mas Luiz Fernando já estava bastante enfraquecido e ensanguentado. Ele sofreu várias perfurações pelo corpo. Os agentes levaram Luiz Fernando para o pronto-socorro do Hospital Municipal, mas ele já chegou sem vida. O adolescente agressor também passou pelo hospital e foi levado à delegacia. Segundo a Polícia Militar, ele contou o motivo que o levou a matar o colega de alojamento. E o motivo? Vingança. É que dias antes, ele teria sido agredido por Luiz Fernando, que teria se juntado a outro adolescente para cometer as agressões. Agora também uma notícia de Caratinga. Essa vem da Rádio Cidade de Caratinga, Minas Gerais, e é sobre o Rio Doce. Rio Doce, pesca continua proibida na bacia do Rio Doce depois da Piracema. E, por mim, continuava proibida, né? Rio Doce sofreu muito com aquela história lá das barragens de Mariana. O período da Piracema, época em que várias espécies de peixes sobem os rios para desova, terminou no dia 28 de fevereiro. Normalmente a pesca é liberada em seguida, mas desta vez a restrição continua, pelo menos isso. O Instituto Estadual de Florestas, o IEF, publicou portaria proibindo a pescaria de qualquer tipo de peixe na bacia do Rio Doce. A medida tenta proteger as espécies que restaram depois do rompimento da barragem da Samarco em Mariana. Então aqui já me satisfaz bastante essa notícia. O tenente Marcos Artuso, da Polícia do Meio Ambiente, alerta os pescadores. Esse áudio foi tirado do portal da Rádio Cidade de Caratinga. Essa portaria 78 não libera nada, não tem nada que pode ser pescado. Em virtude daquela acidente que teve Mariana, né? Essa portaria 78, ela pega a bacia do Rio Doce, dos afluentes da bacia do Rio Doce. E se você olhar a nossa região, todos os rios nossos aqui, todos os corcos são afluentes da bacia do Rio Doce. Então a gente está proibido. Até que seja revogada essa portaria, a gente está coibindo aí. Se pegar alguém pescando, é crime ambiental e pode ser preso. A proibição se aplica a espécies nativas e há limite de 3 quilos de pescado de espécies exóticas por pescador. As penalidades para quem desobedecer à lei podem chegar a R$50 mil e variam de acordo com a quantidade de peixes apreendidos e o método utilizado para captura. Nos casos em que a pessoa é flagrada pescando com vara, a punição por infração administrativa é de R$500, mais R$15 por quilo de peixe apreendido. Notícia do portal Caratinga, e daqui a pouquinho a gente fala aqui também sobre a decisão do TJMG de pôr fim à prática de emendar feriados. Vai acabar com a farra da galera e você confere daqui a pouquinho. Fala Godoy! Slept in a while. When I opened my eyes, you were here again. With that killer smile, you never miss a line. Except one thing, it could be locked up in your head. It could be on every last breath. It could be tied up out of your tongue, but you won't say love. So I watch you go like it's not. So free, now it unfolds. And if you can't find something you wanna keep, well then you will truly know. It could be locked up in your head. It could be on every last breath. It could be say love. Why won't you? Why? Ser rolando aqui no nosso podcast Fala Godoy. Muito obrigado por você ainda estar conectado aqui conosco. Obrigado pela sua paciência. E agora nós vamos falar aqui da decisão do TJMG que, de por fim, né, a prática de emendar feriados. Essa notícia vem do Diário do Aço de Ipatinga. Pois então, uma decisão tomada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o TJMG, pretende colocar um ponto final na tão amada prática de emendar feriados, notadamente os que caem em terças ou quinta-feiras e, portanto, costumam ter segundas ou sextas-feiras acopladas à folga. Pela nova diretriz, o TJ prestará atendimento normal nos dias em que houver decretação de ponto facultativo pelos chefes do Poder Executivo do Estado ou dos municípios mineiros. O aviso conjunto da Presidência e da Corregedoria Geral da Justiça foi publicado na edição do último dia 24 de fevereiro do Diário Judiciário Eletrônico, DJE, e vai incidir sobre as emendas dos chamados feriados cívicos e de origem religiosa. A norma diz respeito às seguintes datas: 16 de junho, em Belo Horizonte, nas comarcas em que o dia de Corpus Christi for considerado feriado municipal. 14 de agosto, em Belo Horizonte, nas comarcas em que a festa católica da Assunção de Nossa Senhora for considerada feriado municipal. 8 de setembro, sucedendo a Independência do Brasil. 13 de outubro, que sucede o dia em que os católicos celebram Nossa Senhora Aparecida. E 3 de novembro, após o feriado de finados. A medida leva em consideração a alta taxa de represamento de processos e o número crescente de demandas, exigindo pronta atuação de magistrados e servidores e a necessidade de antecipar a programação de eventos como audiências e júris. Essa decisão busca manter o andamento de processos agilizado e sua tramitação e trazendo uma melhor prestação jurisdicional para o cidadão, declarou o presidente do TJ. Então, para a galera aí que trabalha nessas comarcas, vão sofrer vão sofrer com o fim da emenda de feriados nas comarcas citadas aí na matéria. E vamos dando sequência, vamos falar aqui da vida dos famosos. Cadê? Tinha notícia aqui, eu perdi. Achei. A Solange Almeida, a famosa Solanja, se apresenta pela última vez com o grupo Aviões do Forró. Chegou o dia de dar tchau. Na madrugada da última quarta-feira, dia 1º, a vocalista Solange Almeida se apresentou pela última vez como integrante do grupo Aviões do Forró. O grupo que recentemente teve que cancelar um show em Salvador, na Bahia, após pane no avião que levava os integrantes do Recife para a capital baiana. A cantora, que está partindo para a carreira solo, fez um show com Xande na cidade de Luiz Correia, no Piauí. Show histórico que vai marcar a história do forró, dia em que eu e Xande estaremos juntos pela última vez à frente do Aviões do Forró, aguarde grandes emoções, disse Solange antes de subir ao palco no seu Instagram. E aqui nós temos um trecho de uma matéria do Xande, uma entrevista que ele concedeu falando aí sobre o rumo da banda Aviões do Forró, e você confere aqui no nosso podcast. Eu vou pedir pro garçom o quê? A gente não quis dar o entender pro fã que a banda tá assim, a gente não quis passar que é uma despedida, né? A Sol tá saindo do avião, mas o Aviões continua comigo, né? Por isso meu nome é Xande Avião, que eu vou seguir com o Aviões, se Deus quiser. Assim, o Ricamo tá indo com ela, alguns músicos tá indo com ela, mas a banda continua da mesma jeito, mas de uma forma diferente. Eu mudei algumas coisas na banda, umas coisas que eu sempre quis, mas em respeito à Sol e pelo estilo que ela canta, eu não tinha liberdade para isso. E agora eu vou poder fazer, digamos que eu vou dar uma renovada. O avião vai virar um jato, vai voar mais rápido, digamos assim. Mas o que posso fazer se não consigo te tirar da cabeça? Quando a gente começou Aviões, o que estava fazendo sucesso era Calcinha Preta, Magnífico e Limão com Mel. Então estava um negócio muito romântico. A gente quis dar uma balançada, foi aí que a gente veio com esse ritmo, que é esse ritmo dançante, digamos assim. E o Ricamo chegou na banda, o Ricamo entrou na banda foi em 2003 para 2004. Ele não foi o primeiro baterista do Aviões. Uhum. O primeiro baterista do Aviões é um cara de Mossoró, que é Danúbio, que é um baterista fora do normal, que eu conheci ele demais. E depois foi que o Ricamo entrou. E a gente foi introduzindo esse ritmo do Aviões desse jeito. Então quem vinha para o Aviões tem que se adequar ao Aviões, não o Aviões se adequar ao baterista, né? Então acho que não vai ser fácil, lógico que o Ricamo virou uma marca no Aviões, é um cara que... É um músico excepcional, ninguém toca igual a ele, pode tocar melhor, mas igual não. Mas o Aviões eu acho que a gente vai ser tão dançante quanto. Não vou dizer que vai ser igual o Ricamo tocava, porque ninguém toca igual a ele, mas vai ser tão bom quanto. Olha, a banda está toda montada já, Se eu falar para você que eu sou o nome de todos, eu não sei ainda, porque foi tão rápido, a gente teve que montar a banda de duas semanas para cá, né, porque a gente estava em negociação com a galera, se ficava com o Solange, se ficava comigo, então a gente deixou todo mundo bem à vontade, não quisemos prender ninguém. Apesar de que Ricardo estar na banda há 12 anos, ele disse que com ela, a gente aceitou numa boa. A banda já está toda pronta. A minha banda está toda pronta, estamos ensaiando, que é o novo Aviões, digamos assim. Da banda que está aqui, quem não vai com a Solange é o tecladista, que é o Orleans, que está com a gente já há quase 2 anos. E também o nosso saxofonista e o trombone também, que está com a gente já há muito tempo. Então a banda já está toda montada, estão ensaiando, não sei o nome de todos aí, não posso lhe passar, que eu não peguei amanhã que eu vou ser apresentado a todo mundo, né? Eles me conhecem, mas eu não conheço todos. Mas a banda, pelo que eu vi, mandaram já a gravação pra mim, tá muito boa. Alguém deve entrar no lugar da Solange, agora vai ser Xande Avião. Ninguém. O lugar dela é substituir, só eu. Xande Avião. Eu vou pedir pro garçom aumentar o som. Bota o CD do Zezo pra ficar. Se Aviões, abraço. Muito bem, para quem curte forró, para quem curte a banda Aviões do Forró, fica aí a notícia. Acaba o Aviões do Forró, mas em compensação surge aí duas bandas, né? Continua Aviões do Forró e agora mais a banda da Solange Almeida, que já tem até DVD gravado. Denício, por que você está falando disso no seu podcast? Bom, eu venho do rádio. Eu falava sobre isso no rádio e minha intenção é continuar a fazer um trabalho como eu fazia no rádio aqui no podcast, só que agora com um pouco mais de liberdade e não vou me limitar a falar de coisas intelectuais e tal. Não, eu quero falar de cultura, eu quero falar daquilo que o povo gosta e este é o propósito do podcast Fala Godoy, tá bom? E por aqui você curte mais um som e a gente volta para falar dos pepinos do Papa Francisco lá em Roma. Segundo notícias aqui do Frates in Unum, cardeais da Cúria Romana que elegeram o Papa Francisco querem convencê-lo a renunciar. Eu volto já para poder falar desses pepinos que estão ocorrendo lá no Vaticano. Nem a Igreja Católica escapa. Vamos lá! Você está ouvindo o programa Fala Godoy. Programa Fala Godoy. This is your demise. Sucesso rolando para você aqui em nosso podcast. E agora vamos com notícias diretamente do Vaticano. Tretas que nem o Papa Francisco escapa. Cardeais da Cúria Romana que elegeram Francisco querem convencê-lo a renunciar. É por Antônio Socchi Libero, essa matéria de 28 de fevereiro de 2017. A tradução para o português é de fratresinunum.com. Dias atrás, o Der Spiegel reportava as palavras do Papa Bergoglio a alguns de seus fidelíssimos assessores. É possível que eu entre para a história como aquele que dividiu a Igreja Católica. E é por isso que seu amigo Eugênio Scalfari o considera como o maior revolucionário. Aqui diz respeito ao Papa. Há algum tempo, uma capa da revista Newsweek se perguntava se o Papa é católico. É o Papa católico? E uma outra do Spectator o representava sentado em uma bola de demolição sob o título Papa versus Igreja. O Papa contra a Igreja. Ambas retratavam um sentimento generalizado. Com efeito, há exatos 4 anos, desde a, entre aspas, renúncia de Bento XVI e da erupção de Bergoglio, a situação da Igreja Católica havia se tornado explosiva. Talvez estivesse mesmo no limite de um cisma mais catastrófico do que aquele da época de Lutero, que hoje está reabilitado na Igreja Bergogliana. A confusão é enorme porque ocorrem picaretadas até da parte de seus assessores mais próximos. Nos últimos dias, até o novo superior-geral dos jesuítas, escolhido a dedo pelo próprio Bergoglio, causou incômodo pelo que disse sobre o Evangelho e sobre Jesus. Assim como o novo presidente da Academia Pontifícia para a Vida, nomeado pelo mesmo Bergoglio, que fez uma exaltação incondicional a Marco Panella, chegando a dizer: "Espero que o espírito de Marco nos ajude a viver na mesma direção." Na Igreja está acontecendo de tudo. Os expoentes máximos da ideologia laicista sobre a vida estão sendo convidados com todas as honras para um simpósio no Vaticano. Os cardeais que estão pedindo ao Papa para esclarecer ou corrigir os pontos errôneos da Amoris Laetitia são maltratados. Além disso, estão para instituir as mulheres diaconisas, podendo mesmo chegar ao ponto de meterem a mão na liturgia para cunharem uma missa ecumênica com protestantes, o que viria a marcar um ponto de não retorno. Dias atrás, uma, entre aspas, bispa protestante do norte da Europa, com a intenção de fazer-lhe um elogio, declarou que Bergoglio se parece cada vez mais com um criptoprotestante, ou um protestante disfarçado, para quem não está acostumado com o termo. Muitos fiéis católicos temem que isso seja verdade. Por causa disso, grande parte dos cardeais que votaram nele estão profundamente preocupados, e o partido curial que organizou a sua eleição e que o apoiou até agora, sem jamais dissociar-se, está cultivando a ideia, na minha opinião irrealista, de uma persuasão moral para convencê-lo a se aposentar. Eles já teriam, inclusive, o nome do homem que deverá substituí-lo para consertar a igreja fragmentada. Mas, para entender melhor o que está acontecendo, é preciso fazer uma reconstrução de como a Igreja Católica veio parar nessa situação, talvez a mais grave dos seus 2000 anos de história. Vamos ao Império Americano. É necessário partirmos do contexto geopolítico dos anos 90, quando os Estados Unidos, considerando-se como a única potência mundial importante ainda remanescente, começou a conceber o projeto de um mundo unipolar para um novo século americano. Fukuyama anunciou o fim da história, isto é, como um planeta totalmente americanizado. Uma loucura, mas a última utopia ideológica do século XX. A suposição era que, varrida do bloco soviético, a Rússia democrática, prostrada e humilhada pela americanização selvagem sob o regime de Yeltsin, não poderia jamais se recuperar, restando apenas como uma província atrasada do antigo Império Soviético. Então, veio a grande crise de 2007 e 2008, enquanto na Rússia um novo líder, Vladimir Putin, levava o maior país do mundo a recuperar a sua identidade espiritual, uma verdadeira independência nacional e econômica e um papel internacional. Assim, entre 2010 e 2016, a administração Obama-Clinton, com seu sistema anexo de poder global, desenvolveu uma estratégia global pesada, destinada a isolar a nova Rússia de Putin e neutralizá-la. Os dois pilares geopolíticos do Império Obama-Clinton eram, na Europa, os fiéis vassalos alemães liderados por Merkel e, no Oriente Médio, a Arábia Saudita. Tendo em mente eliminar primeiramente a presença russa no Mediterrâneo e no Oriente Médio, os Estados Unidos da América lançaram um plano para a eliminação dos dois regimes desta área, que eram antigos aliados da Rússia, ou seja, a Líbia e a Síria, lideradas por Gaddafi e Assad. A ideia americana era deixar a região sob a hegemonia da Arábia Saudita. Embora pareça estranho o fato de Obama ter subestimado o risco representado pelos protagonistas da chamada Irmandade Muçulmana, na dita Primavera Árabe. Até mesmo na Europa fomos testemunhas de outros transtornos. Em 2011, o governo italiano, liderado por Berlusconi, foi isolado da União Europeia franco-alemã de Merkel e Sarkozy, para cair em seguida sob ataque e se ver forçado a renunciar. Lembre-se que Berlusconi era naquele tempo o único chefe europeu de governo com o qual Putin tinha um relacionamento cordial. Depois vimos a desestabilização direta da área russa com o fogo de guerra na Ucrânia, fornecendo o pretexto ideal para a OTAN trazer toda a Europa do leste até as fronteiras da Rússia, sob o seu protetorado. Chegando mesmo ao ponto de fazer manobras militares perigosas na fronteira, criando um clima de guerra fria. por outro lado, é já de algum tempo que grande parte da mídia ocidental está fortemente concentrada no ataque contra Putin. Uma criminalização curiosa se considerarmos o que os americanos, com as suas guerras humanitárias, estavam fazendo. Enquanto isso, Obama, no seu segundo discurso de posse, lançava também uma ofensiva ideológica que visa impor ao mundo uma nova antropologia liberal e relativista, casamento gay, ideologia de gênero e etc. É um projeto global que tenta desconstruir, além da identidade sexual, a identidade nacional, cultural e religiosa através do fenômeno da imigração de massa. O próprio secretário-geral da ONU, o Ban Ki-moon, exalta a imigração como uma nova fronteira do progresso contra a qual ninguém deve se opor. O fenômeno então explode. Entre 2010 e 2016, há um vertiginoso aumento nas massas de imigrantes que se dirigem para a Europa, primeiramente atravessando a Itália e a Grécia. Nesse meio tempo, o que acontece na igreja? Desde 2010, nós assistimos uma pressão muito pesada, tanto interna como externamente, contra o pontificado de Joseph Ratzinger, Bento XVI, que em fevereiro de 2013, entre aspas, renuncia. Nesses últimos dias, alguns intelectuais católicos americanos pediram publicamente a Trump para abrir uma investigação para apurar, considerando alguns documentos divulgados pelo WikiLeaks, se houve, entre 2012 e 2013, interferência americana para uma mudança no regime também no Vaticano. Mas vamos nos ater aos fatos públicos. Em 2013, foi eleito o Papa Bergoglio, que joga para escanteio o magistério dos papas anteriores, inconvenientes demais para a ideologia dominante, não mais princípios negociáveis nem raízes cristãs da Europa, nem o confronto viril com o Islã, como no discurso de Regensburg. Bergoglio adere então à agenda Obama. Viva a imigração em massa, abraça o Islã e o ambientalismo catastrófico. Mas adere igualmente à agenda alemã, que vai no sentido de uma protestantização da Igreja Católica. Com efeito, são dois os partidos que o elegeram. O Partido Progressista, liderado pelos cardeais alemães, que estavam aliados ao cardeal Martini, e o Partido da Cúria, que mal tolerava Bento XVI e queriam retomar o controle da Igreja. E é esse último, que apoiou todo o pontificado de Bergoglio, que hoje pretende levar ao papado o atual secretário de Estado, Pietro Parolin. A motivação adotada é aquela de recosturar a Igreja para evitar um racha trágico. Há certamente uma preocupação séria por causa da confusão e da dissolução de hoje, mas muitos acreditam que a bússola deste partido foi sempre o poder eclesiástico, que hoje se encontra limitado pela cúria paralela criada na Casa Santa Marta. Eles confiam no fato de que o próprio Bergoglio já havia falado no passado sobre uma possível renúncia e que em 2015 disse: "Para todos os serviços na Igreja, é conveniente que haja um prazo de expiração. Não existem líderes vitalícios na Igreja. Isso só acontece em alguns países onde existe ditadura." Portanto, estaria Bergoglio pronto a renunciar? Provavelmente, eles estão enganando a si mesmos. Você está ouvindo o programa Fala Godoy. Ah, pepinos, pepinos, ninguém escapa deles, não é mesmo? Muito bem, já quase chegando ao fim do nosso programa, nós temos aqui uma manchete do Sensacionalista, um quebra-gelo agora, depois dessa notícia do Vaticano. Clubes querem contratar o goleiro Bruno, pois acreditam que juízes sempre vão ficar do lado dele. Segundo o Sensacionalista, que é um site que você não deve levar a sério, o advogado do goleiro Bruno afirmou que seu cliente recebeu 9 propostas de trabalho de clubes em várias cidades, sendo 3 do Rio de Janeiro, 2 de São Paulo, 1 de Brasília e 3 de Minas Gerais. 2 desses times seriam da Série A do Campeonato Brasileiro. Bruno foi beneficiado por um habeas corpus concedido pelo ministro Marco Aurélio Melo, do STF, depois de ficar preso desde agosto de 2010. Os clubes que estão interessados no goleiro afirmaram que o querem em seus times, pois acreditam que todos os juízes sempre ficarão do lado de Bruno. Abre aspas. Acontece o que acontecer em campo, o juiz deve tomar partido sempre em favor do Bruno. Isso seria uma grande vantagem para a nossa equipe. Fecha aspas, disse o advogado de um dos clubes. No Rio de Janeiro, um grupo de desempregados resolveu rasgar os seus currículos em praça pública após saberem que o goleiro recebeu 9 propostas de emprego, tendo 1 homicídio no histórico. Segundo testemunhas, o juiz que liberou Bruno foi visto gritando com um garçom em um restaurante após se irritar com a informação de que o macarrão demoraria a sair. Don't want to be afraid, hard not to hesitate, but we can't wait to be the change. It's not too late, free from hate. Think of the future that we could create. Face the facts today. There's a better way. Step back and say there's a better way. Você curtiu o sucesso aqui em nosso podcast, no nosso Fala Godoy, e nós já vamos chegando ao fim. Depois aí de uma hora de podcast, Conseguimos conteúdo para uma hora, então é para você ver, a gente mudou o formato, né? Na semana passada foi só a narrativa de um texto que deu aí meia hora e hoje a gente já conseguiu acrescentar mais meia hora no podcast. Creio que ficou bom, aí uma hora de podcast para você ouvir. É, agradeço a você que esteve conectado conosco e semana que vem a gente está de volta aqui no blog Fala Godoy, trazendo aí o nosso programa domingo que vem, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia. Para você que queira entrar em contato comigo, você pode entrar em contato comigo pelo Facebook. Só você digitar lá Denício Godoy, vai aparecer o meu Face, você pode me seguir ali. Ou você pode ir pelo link www.facebook.com/DenicioInaiara. Eu também tenho um Instagram, não lembro o meu Instagram, mas você pode pesquisar lá Denício Godoy que você acha. E você pode entrar em contato também pelo e-mail deniciotheologia@hotmail.com. Abro e-mail todo dia, então posso responder você no mesmo dia, tá bom? Então, muito obrigado pela sua companhia. Domingo que vem estaremos de volta aqui no blog com o Fala Godoy. Um abração para vocês, uma ótima semana. Até domingo que vem. Ufa, caramba. O programa hoje foi top, hein? Deu trabalho para gravar. Agora só faltou uma vinhetinha para fechar o programa, né? Tipo do Pânico. Terminou. Mas já terminou? Opa, tá gravando ainda?